Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. 2014, ela tá em casa, ela é isso, mano. Deixa eu falar pra você que quando me chamaram pra formar no Elo, fiquei bolado. Vai virar? Melhor decisão que eu podia ter tomado. Hoje no fone rola todo dia o que nasceu na vila. Na noite de sábado nasce o Elo, explode no teto sem gola nem piedade de quem tava embaixo. Padrões não falam por nós, eles esquecem Eminem. Falamos, foda-se, isso é rap, vamos perdoar ninguém. Brasil, onde só são feito com cu, alcança agora que é din-din, mano. Nós queremos fazer história, o que era feito pela voz. Sem uma caixa de som, não deram nada pra nós. Nós temos o coração. O Elo é isso, irmão. É a pura confirmação que o trabalho resulta em êxito se o mesmo for bom. A cultura nos fez viver, por ela vamos lutar. Não sabe o que é hip hop? Viemos te lembrar o que acontece quando dá o mic pra um trio de vagabundo. O Elo já te pegou, agora é a vez do mundo. Elo, Elo, Elo, Elo, Elo. Gerador de comentário, jogo magruado, pente bancário, sem atalho, se necessário, mudo minha feição facinho. Sei que é bro e quem é carinho, os que não acreditaram em mim foram os que mais divulgaram. Nosso trabalho é dar trabalho, amigáveis, feito espantalho, cascavel sem o chucalha, indo num dia ruim, enfim. Ela é assim, armados de alma e poesia, como straight off Compton, só que direto da vila. Ela não é sigla, tá louco? Respeite minha matilha, até minha família de sangue deu apoio à minha quadrilha, até de dia. Farol de milha carrega mochila, o peso do mundo fazendo valeu. Corre da coroa, aguentando meu quarto, cheio de maluco, barulho, bagulho, armadilha. Bate cabeça por energia, se a noite for só um drink, ela é 10 jeito de pastilha. Escute a trilha sonora, isso é rap pra caralho. Espalham que ela é uma droga, é claro, bando de viciado. Vagabundos tentam ser N-E-P-H-N-A-G-R-O-D-C. Deu pra entender? Enquanto eu respirar, vou fazer acontecer. Acorda cedo e ter vitória antes do anoitecer. Foca e foda-se, o que tá fazendo essa molecada? Exercendo loucura liricamente orquestrada. Deu pra entender a parada? Seu time é dos sonhos, meu time é real e eu sou MVP da temporada. Eu e mais dois indo buscar, sem temer pois vamos lutar, sem descansar e alcançar um bom lugar. Ela no A, porra. Vão ter que engolir essa carne de pescoço. Percebeu o fruto? Somos rap até o caroço. Chegando com volta redonda do lado, meu chegado, deixando os bico tudo incomodado. Se o L é foda, tá de bobeira. Quando eu falei, coloca a estátua na praça, não era brincadeira.